mais uma dupla hora de Virgato 25 pontinha da antena radar 97.8 MHz daqui até à 1 da manhã, neste caso a noite que une quarta a quinta-feira. Stay. estão dadas as boas-vindas a mais uma edição dupla hora de Viriato 25, a nova toca do Lobo em plena radar. Baby Day, Safe Inside the Day foi o título do tema. Dan Auerbach, Keep It Hit, a primeira aventura de uma metade dos Black Keys. Iniciais de Viriato 25, noite de quarta para quinta, Antena Radar. Primeira aventura a solo, o genérico Keep It Hid para Dan Auerbach, uma das duas partes dos Black Keys, I Want Some More, e a nossa adoção desde o início, Heartbroken in Disrepair. Oh, tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco, 23h30, como é hábito, tira-linhas com Ana Cristina Ferrão na noite da Radar e é em Viriato 25. The Century of South é o novo And You Will Know Us by the Trail of Dead. Century of Self, o novo Trail of Death. Três títulos na passagem em soltas neste arranque de Viriato 25, The Giant Causeway, Bells of Creation, um saltinho ainda a seguir para Luna Park, And You Will Know Us by the Trail of Death. Thank you. Hiato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Hiato 25. Um baluarte da resistência. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. A arquitetura evoluiu em função do progresso técnico e social. Primeiro pesada, com pequenas aberturas feitas de pedra ou argila, depois os arcos, as voûtes, as cúpulas imensas e ela mais rica e variada. Mas foi com o advento do concreto armado que a arquitetura se transformou de forma radical. As paredes, antes servindo de apoio, passaram a simples material de vedação e surgiram a estrutura independente, a fachada de vidro, o brise soleil e o terraço-jardim. Um novo campo de invenção e fantasia abria-se para a imaginação dos arquitetos, logo e ostensivamente ocupado pelos teóricos, os críticos especializados, os heraldos da verdade. E aquele movimento de sonhos e esperanças converteu-se num retrocesso onde as normas mais limitadoras foram estabelecidas. Durante anos, o funcionalismo imperou na arquitetura, contestando tudo o que significava liberdade de concepção. E como para reforçá-lo, compareceu depois o Bauhaus, paraíso da mediocridade, como dizia Le Corbusier, e a arquitetura tornou-se ascética, monótona, sempre igual. Até nos interiores, a colaboração com os artistas plásticos foi substituída pelos novos materiais. Alguns tão dispendiosos contrariavam a ideia de economia e rigor apresentada. Falava-se em arquitetura multiplicável, em pré-fabricado, e até numa sociedade maquinista que, diziam, tudo explicaria. Era um pretexto, uma palavra vaga, arbitrária e negativa, pois, de sociedade destinada a mudar o mundo, nunca cogitaram. Lembro Gropius e o seu comentário depois de visitar a minha casa nas Canoas. Sua casa é muito bonita, mas não é multiplicável. E eu, a olhá-lo, condescendente, pensando, como se diz bobagem com ar de coisa séria. Era Gropius, professor ilustre, um dos que mais difundiram as ideias limitadoras do Bauhaus. Mas depois veio Brasília. E eis os racionalistas a cercarem-nos de novo, descobrindo falhas à lógica construtiva, onde nós, deliberadamente, a desprezávamos. A ideia de liberdade plástica era irrecusável, e muitos no exterior começaram a considerá-la importante. Tira linhas à conversa com Oscar Niemeyer, capa e desenhos e paginação de Oscar Niemeyer, uma edição de 1993, reeditada em novembro de 2007, sexta edição, por Campo das Letras. Para trás fica mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, habitual por aqui às 23h30, hoje começou um pouquinho mais cedo. Continua o som de Viriado 25, a nova toca do Lobo, na Radar, até à 1 da manhã. Out in the desert there's a soldier lying dead. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. You hit the booby trap and you're in pieces. With every bullet your risk increases. Old Alibaba, he's a different species. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. I'm another on the way. I might get home if I can live through today. Before I came out here, I never used to pray. Nobody loves me here. Nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Well, Dad's in a bad mood. Dad's got the blues. It's someone else's mess that I didn't choose. At least we're winning on the Fox Evening News. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Who's that stranger walking in my dreams? Who's that stranger casting shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be old death a walking. Must be old death a walking. Death's gonna kill me. Seven muzzle monkeys standing in a row, standing waiting for that sandbox to blow. Sitting targets in the Wild West show. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Aos soldados, viriado 25 de noite, quarta para quinta, pontinha da Antena Radar, também emissão online www.radarlisboa.fm. Foi Richard Thompson, Dad's Gonna Kill Me. What a night for a dance, you know I'm a dancing machine. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene. I get lost in the light so high, don't wanna come down. To face the loss of the good thing that I found. Woo-hoo-hoo. Woo-hoo-hoo. In the dark of the night, with the heart of the hearts I still feel full of pain. So I drink and I smoke and I ask if you're ever around. Even though it was me who drove us right in the ground. See, the time we shared, it was precious to me. All the while the wind on my back, I'll never even 5, estamos a caminho da Colher de Blues. A nossa próxima rubrica fixa acontece às 23h45. Duas para Kings of Leon, ainda Nina Troven, de Only by the Night Revelry, e um saltinho atrás para Sex on Fire. On Fire, há pouco Revelry, dois títulos de Only by the Night, o último Kings of Leon, entre soltas em Viriato 25, noite dentro, a ligar quarta à quinta-feira e convosco até à uma da manhã, a nova Toca do Lobo.

met you at the blood bank. We were looking at the bags, wondering if any other color matched any of the names we knew on the tags. You said, see, Louis, that's yours, stacked on top with your brothers. See how they secret that you know, but you don't know how to tell. It fucks with your honor, then it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you with red. Then the snow started falling. We were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said ink is just like the present, to be showing up like this. There's a moon when you cross it. We start. Temas num EP que surgem depois do interesse largo manifestado em Forum Forever Ago, Bon Iver, o EP Blood Bank. Nos sons que nos levam até à meia-noite, passou já Blood Bank, fica ainda Beats Baby. Alright. Thank you. coffee warms, but don't hurry to speak. Once a tap at a time in your ear on the beach, in your clutch clinging heat. Meia-noite. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de junho, Estádio de Alvalade. AC/DC. Bilhetes à venda. AC/DC, o concerto do ano. Olá, boa noite, sintoniza a Radar. De segunda à sexta-feira, o que dá também um regime terça a sábado entre as 23 e 1 da manhã. Viriato 25 na pontinha da antena Radar. A nova Toca do Lobo. We'll be right back. inaugurais da segunda hora de Viriato 25 por aqui na Antena Radar. Do inesquecível Sound of Silver LCD Sound System foi Someone Great. Viriato 25, Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online em www.radarlisboa.fm, de volta às soltas. Bad for Lashes, Pearl's Dream. Bad for Lashes, do domínio de soldas, por enquanto, na segunda hora de Viriato 25, até à 1 da manhã, na pontinha da antena radar, há rubricas fixas a cumprir-se, como é habitual. A primeira delas é à meia hora, o Boomerang, continuando com a contribuição ou o tributo à Stax Soul Power. Depois, pertinho já do final da emissão, há na ponta da língua Franz Ferdinand. Can't stop feeling. Aqui na noite da Radar, imediatamente após o fecho de Viriato 25, quer dizer, transmissão entre 1 e as 3 da manhã. Andrew Bird. Sauce of remains of what was thought, put and said. All the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths.

também de Andrew Bird, há pouco com Oh No, nas nossas soltas antes de chegarmos ao Boomerang de noite. Regresso também para aos sons noturnos deste feriado 25 para Lot of Years, álbum Soul Breakers, Pink Lights e Don't Lose Yourself. I felt my vocal cords weakening. Esta semana, o álbum de família presta homenagem a Aretha Franklin, uma das maiores vozes da soul americana. Viajamos até 1967 para recordar I Never Loved a Man the Way I Love You, registro emblemático da carreira de Aretha Franklin e obra-prima fundamental do século XX. Com o Tiago Castro, o álbum de família Aretha Franklin, nova passagem inteira, já aconteceu ontem. Quarta-feira agora volta a acontecer, mais cedinho ao meio-dia, no domingo próximo. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Chegámos a pensar que era um CD para uma única edição desta rubrica, estende-se até esta terceira de hoje, onde esperamos terminar. É a homenagem de Mojo, revista, à editora Stax, com o genérico Soul Power. Resumamos os sons desta compilação hoje com Grant Allen em No Need of Crying, e depois o já desaparecido Isaac Hayes com Soulsville. They cut off the lights in your house. that's the way it's supposed to be. Chains that binds him are hard to see unless you take this walk with me. Place where he lives, he's got plenty of names. Slums, ghetto, and black belt, they are one and the same, and I call it. Any kind of job is hard to find. That means an increase in the welfare line. Crime rate is rising too. If you were hungry, what would you do? Rent is 2 months past due, and a building is falling apart. Little boy needs a pair of shoes, and this is only a part of. Some of the brothers got plenty of cash. Tricks on the corner, gonna see to that. Some like to smoke, and some like to blow. Some are even strung out on a $50 Jones. Some are trying to ditch reality by getting so high, only to find out you can never touch the sky, 'cause your roots are in, oh yeah. Every Sunday morning I can hear the old sister say, hallelujah, hallelujah, trust in the Lord. Goes deep in their souls, they believe someday he'll put an end to all this misery that we're having. Oh yeah, com o Soul Power de Gatoria Stax, hoje passagens de Rance Allen, Isaac Hayes, Soulsville, ainda Eddie Floyd. 25, rubrica habitual a partir da meia-noite e 30, terceira noite inteirinha dedicada à Soul Power, a contribuição, ou aliás, a homenagem da revista Mojo ao repertório da editora Stax. Hoje o take mais longo para acabarmos com o assunto exatamente por hoje, onde sobressaíram Rance Allen, Isaac Hayes, Eddie Floyd, Carla Thomas, que acabaram de ouvir em My Man Believes Me. Ainda Soul Children. What's that, Johnny? I don't like to go home no more. Oh, man, don't do that. I don't like to go home. No, that don't sound good. I got a nagging woman at home. You jiving me. I ain't playing. Oh, man. E esta termina mesmo. Hearsay. I'm telling you, sick and tired. You going to so-and-so. So-and-so told me this. Yeah. So-and-so told me that. Uh-huh. Shirley said this. Yeah. Yeah, I know what Shirley you mean. Shirley said that. Uh-huh. I'm getting sick and tired of all that hearsay. I don't want no more. We've been together. You've been bugging me about another woman. Yes, you have. Yes, you have. I'm getting sick and tired of being accused. Be no fool up here, boy. Knock it down. Don't worry, honey. on the record, have you with me? But I'm gonna say it now. Go on. Is it all right if I say it now? Is it all right if I say it now? Say it now. They say it's all right, baby. Look here. I don't give a damn about what Shirley said now. I told you, that's funny, man. I'm gonna straighten you out. Girl, now you know there ain't no way in the world for me to let him get away with that. You know, it's two sides to everything. I won't go for that. Wait a minute. I don't go for that. I said it for one side, and that's the man's side. Am I right, fella? Forgot to tell you on that record too. Don't go crazy. He ain't going nowhere. I'm sorry. Hey, you be cool. Let's slide some stuff up here. He ain't going nowhere. You be cool. The man's still. You be cool. Yeah. And since he tried to be so smart, I'm gonna tell everything now. You believe in letting it all hang out? All right. You see, I don't doubt that Shirley was trying to take my man to the Holiday Inn. Didn't I tell you to be cool? The man's standing right. We ain't gonna start some mess in here. But while Shirley was trying, we were already in the Howard Jones. No, no, don't believe that. Don't believe that. Wait a minute. Hey, buddy, you know me better. Wait a minute. I know y'all want to say, how come that cat don't get mad and knock that dude down? But now you know why I ain't gonna do that? Because I got something I've been holding for 3 months. Get on down. Tell it now. See, you can't get mad at me if I snitch on myself. And I'm finna snitch on myself now, baby. You got it, baby. Now, while they was at the Howard Johnson, I had her sister at the shelter. Well, I'll be there. Hey, look at, look at, look at. Hey. You never see me do nothing wrong. When I get my check, I pay it home. And you still run into me with that. He said, she said, she did. Terceiro dos 5 bumerangues da semana. O terceiro consecutivo entregue à compilação Soul Power, dedicada à editora Stax. Os últimos protagonistas foram estes, The Soul Children. Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Ao longo desta semana, em Na Ponta da Língua, a compilação em CD sonora da revista italiana do mesmo nome e homenagem a Frank Zappa. Homenagem talvez mais dedicatória a Frank Zappa, aos seus temas e às suas ideias espalhadas por uma vida de gênio. Thank you. Frank Zappa no CD comemorativo da revista italiana Sonora. É o final com Na Ponta da Língua de mais uma dupla edição de Viriato 25, a nova toca do Lobo, pontinha da antena radar. Voltamos amanhã. Take care.